sou bombeiro do amor. Se seu fogo esquentar, me chama que eu vou. Sou bombeiro, sou bombeiro, sou bombeiro do amor. Se seu fogo esquentar, me chama que eu vou. Sai de saia curtinha me chamando pra dançar. Com este rebolado eu não vou aguentar. Ela toma tequila, uísque, Red Bull. Quando o fogo sobe ela treme o bumbum. Tá esfregando a bunda em mim, não aguento mais não. Vou apagar o fogo dela, não veio o meu vão. Sou bombeiro do amor. Se seu fogo esquentar, me chama que eu vou. Sou bombeiro, ô novinha. Eu sou bombeiro do amor. Vou apagar seu fogo, hein? Hit do quer. Sou bombeiro, sou bombeiro, sou bombeiro do amor. Se seu fogo esquentar, me chama que eu vou. Alô, Travis Santos. Chega mais pra cantar com o Hit do Quebra. Tamo junto, parceiro. Salve, salve, meu amigo Boni, galera do Hit do Quebra, tamo junto, hein? Ela sai de saia curtinha me chamando pra dançar. Com esse rebolado eu não vou aguentar. Ela toma tequila, uísque, Red Bull. Quando o fogo sobe ela treme o bumbum. Tá esfregando a bunda em mim, não aguento mais não. Vou apagar o fogo dela no meio do povão. Joga pra cima! Sou bombeiro, sou bombeiro, sou bombeiro do amor. Se seu fogo esquentar, me chama que eu vou. Sou bombeiro, sou bombeiro, sou bombeiro do amor. Se seu fogo esquentar, vem que vem, vem que vem. Eu sou bombeiro, sou bombeiro, sou bombeiro do amor. Se seu fogo esquentar, me chama que eu vou. Sou bombeiro, sou bombeiro, sou bombeiro do amor. Se seu fogo esquentar, me chama, me chama, me chama que eu vou. Um prazer ter você com a gente aqui, garoto. Fala aí, meu amigo Boni, galera do Hit do Quebra, tamo junto. Joga pra cima, vem que vem.